Nadson, o Ferinha. Cansei de chorar por você. Não vou mais implorar teu amor. Eu juro que vou te esquecer, pois pra mim nossa história acabou. Eu passei por cima de tudo, esqueci do meu mundo, família, amigo, pra estar com você. No momento que eu mais precisava, você virou a cara, pensou só em você. E eu acreditando no nosso amor, não vou ficar chorando. Cerveja, pra ver se te arranco do meu coração. Cada gole que eu tomo sentado na mesa arranca a tristeza e a solidão. Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja. Esse aí é o Ferinha. Eu passei por cima de tudo, esqueci do meu mundo, família, amigo, pra estar com você. No momento em que eu mais precisava, você virou a cara, pensou só em você. E eu acreditando no nosso amor, vou ficar chorando por quem não me amou. Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração. Cada gole que eu tomo sentado na mesa arranca a tristeza e a solidão. Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração. Cada gole que eu tomo sentado na mesa arranca a tristeza e a solidão.